3310, decimal 19, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, tá, 3810, graças e bom dia. O 360 aprovado, pronto, Fábio. Pronto, Fábio. Luno 607 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Abra Zulu no 6 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5456, gol no 607. Nível 360, Pesolão no 6, Bravo Hotel Zulu, 13, pista 10, minha curva de direita, Dael, Leda, Brito, controle 208, transfundo 5456. 5456, protegimento correto, Bruno 607, portão 5, chame pronto para o pushback assinamento. Chama daí. Portão 1 aprovado, COS 201 no chame táxi. Do 4040 gate 3, request push and start. On gate 3, your number 2 in the sector, sir, stand by. Roger, standing by for push. Do 4040. Salvador, preciso. 5594, centro da Fox Trot. Possível coordenação do 130 para Aracaju. Gente, aguarde para a coordenação do 130, já tinha aprovado 19, só um minuto. 5514, pronto, cópia. Delivery 5514, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo via Golfo 677, nível de voo 130. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde. Controle 120.8, transponder 0260, 35514. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Vitor, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível 130, Golfo 677, da 10 esquerda. A saída Conde 1208-0260, transponder 1430. 0260, cotejamento correto, 3554. Parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Tem só um posicionamento, 3552, 594. Azul 4201, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8.95, azul 4201, tem um bom voo. Direita no ponto de espera da 10.795, ajuste no 0 no 4, muito obrigada. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Azul 4040, with coordination with the ground crew, after the Embraer of your company has cleared the main apron, you clear for push and start, call me ready for taxi, Azul 4040. Roger, after Embraer, we are clear push and start, Azul 4040. Salvador, bom dia, voo no 642, Foxtrot, autorização Recife. Voo no 642, Foxtrot correta, Recife 390, tem aprovado, pronto, cópia. Voo no 642, autorizada para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Per Whisky 58, nível de voo 390. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5453, gol 1 no 642. Voo 642 para Recife 390, Per Whisky 58. Levada 10, turma esquerda, Puca Caju, 208, controle, 5453, transporte, gol no 642. 5453, protegimento correto, gol no 642. No portão 10, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Obrigado. Salvador, muito bom dia, o Azul 4201 está pronto no ponto de espera da 1-0. Azul 4201, autorizado ali em decolar pistão 0, vento variável 2 nós. Tem Ground 04040, request taxi. We have 123 controls on board, and doing 3 hours in Alter Lane, Ribeirão Preto. Serra Brava, Romeu Papá. Sorry, sir. I copied 123 people on board and Sierra Bravo Romeo Papa. Could you please come back with the endurance again? Okay, endurance 3 hours, Azul 4040. 3 hours, copy that. Azul 4040, clear taxi via India and Alpha to holding point for Novi 10, QNH 1014. At holding point, contact tower frequency 118.95, Azul 4040. Have a good flight, sir. Roger, clear taxi via India and Alpha to holding point runway 10 when ready, 118.95, Azul 4040. Thank you, so long. Salvador, bom dia, tá? 35 no frente, informação, Foxtrot, solicito nível 380, Salvador, 2W no frente. 2420, decolado 30, controle 30.8. 208, 420. Quatro. 35 no 7, autorizada para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Pista em uso 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa direto Elefa, controle 120.8, transponder 5457, TAM 3517. TAM 3517, autorizado para o Romeu, nível 380, 2197. Decolada a 10, com curva à direita, subida Arbor, depois direto Elefa. Controle 1208, transponder 5457. 5457, cotejamento correto, TAM 3517. No portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Salvo, pushback, 4, 5, 6, 7. Salvo, excelência, 2111, carro 09, pushback e acionamento. No 9, aprovado, senhor. Chame táxi 6219. Clear, line up, and take off, runway 10, Azul 4040. Fala Salvador, bom dia, Golo 897. Informação Foxtrot, se possível, nossa autorização, com gentileza. Foxtrot correto, senhor. Confins, tem um 360 aprovado, pronto, Flapper. Pronto, Flapper, é o 897. Golo 897, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Zulu no 6, nível de voo 360. Decolando da pista 10, Primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5466, voo 1897. Zero after 2000, Leda intersection, so 4040, thank you very much. 360 com fim, 4 apresolou no meia, inicial apresolou no zero. Decola da 10, suba à direita, da El Leda Bridge. 5466208 é o controle, agora eu vou 1897. Pesamento correto, voo 1897, portão 612, chame pronto para pushback, acionamento, senhor. Depois será o pushback, acionamento, voo 297. Voo Salvador, voo 1795. Prossiga, senhor. 23, poderia fazer nada, voo 360, Brasília. Já tenho aprovado, pronto, cópia. Pronto. Bono 7 no 5, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Apro Zulu 17, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5463, voo no 7, 15. Autorizado 360 Brasília, via Apro Zulu 7, saída Arbor, voa Elefa. Agora da pista 10 com curva direita, o controle 208 e o transporte 5463, é o gol no 715. 5463, cotejamento correto, gol no 715. Portão 11, chame pronto por pushback, acionamento. Vamos lá, 715, obrigado. Protaque, fechanear 6211, 149 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Sena 6211, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, Sena 6211, tenha um bom voo, senhor. Pátio Índia, 1895, é a torre, obrigado, até daqui a pouquinho. Bom dia, Sena, identificação, voo no bom, se no ideal desce para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Bom, ideal 4 mil, 1 no 0 no 5. Está lista a restrição de Azul 4201, chame Recife, 1251. CP5362, pode ficar descida? O DNC é decidido para 4 mil pés no 362. 4 mil está decidido a presente. Papai Salomão, um bom dia para o seu jogo 3, para a gente tomar conta. 2223, acione identificação, chegada bom, fim a posse de 10 descidas. O passageiro 2223 foi informado do tráfego da trip, está agora 10 horas. Afirmativo, 7 segundos de ônibus, está sendo profissional, está no ônibus. 4040 call, receive center, frequency 125.1. 251, receive center, azul 4040, good day. Passageiro 2223, voe Alagoinhas, após Alagoinhas, bom. Alagoinhas, após bom, cadê você? Após a passagem do Minas, Muta 35 no SES tem livre pushback, acionamento de Sumitaxi. Você falou passagem 2223, ou passagem 2223, não aproveita, não aproveita. Salvador, muito bom dia, eu achei a minha 2, estou no ouro. É 2 no 1, autorizado a linha de decolar, pista 1 no 0, vento calmo. A linha de decola, pista 1 no 0, minha 2, estou no ouro. Parei 2223, está onde é a terceira, querida? 223, desço para o nível 050. 050, passarei 23. Baixo 3, aprovado, pushback, acionamento 5504, chame táxi. Autorizado o acionamento, chama táxi, 5504. PNM é 2001, decolado ao 43, controle 120 decimal 8. 1208, 6291. Salvador, bom dia, o PNM é 6291. 2-1-1, bom dia, contato radar, Sobel 360, vou em Leda. Sobel 360, direto, Leda, 6-2-1-1. taxi para 3, 517, PLB 1, cru 2, 3 horas e 50, na Palma. 152, 3 e 50, Palmas, por gentileza, confirme, Sierra Bravo, Papai Juliette. Sierra Bravo, Papai Juliette. Correto, 3517, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão no 0, ajuste no 0, no 5 agora. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 3517, tenha um bom voo. Essa 3517, táxi via direita, no ponto de espera, ponto da torre 118.95, obrigado, é um bom dia. Bom dia, senhor. Sala 35594, 33 a bordo, autonomia de 2h20, alterna Salvador, transplante táxi. Copiado 5594, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, seguindo a Airbus da TAM, em direção ao ponto de espera, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, chame torre 118.95, 55 no 4, tenha um bom voo. Pátio 3, pátio principal, Índia, seguindo Airbus, ponto de espera. 1895 com 10015 na justa, 355-194, muito obrigado. Salvador, bom dia, tá 3517, ponto espera, pronto. 3517, além decola, pista no zero, vento variável 2 nós. Pista linha decola, tá 3517. Torre ATP 5594, ponto de espera da 0, pronto. Ali mantém pista no 0, TRIP 5594. Ali mantém o 5594. 0, 9, 15. Eu ainda não tenho plano não, confirme, 9, 15, senhor? Seria 9, 15, é o 9, 15. Salvador, Recife 350. Gente, eu ainda não tenho o plano na minha tela, é possível que eu o tenha daqui a uns 2 minutos, e daqui a 3 minutos o plano já pré-aprovado. Assim que eu tiver, eu chamo para cópia o ápice cargo. Na sua escuta, pode preparar a Conte? Negativo, 350, prepara Pulca Caju. Pulca Caju, obrigado, na sua escuta, graças. Controle Salvador, muito bom dia, 3517, cruzando 1600 pés na Arbor. 3517, bom dia, contato radar, voo 380, sai da Arbor. Mantém Arbor. Na 6219, na chame Recife, 1251. 1251, bom dia. Bom dia. 5514, autorizado a decolagem de pistão 0, vento variável 2 nós. Autorizado a decolagem no 0, TP 5514. Dia Azul, Alfa, Yankee, Papá, prossiga. Grupo, Alfa, Yankee, Papá, está no bate 3, solicita reboque para o gate de número 8. Então, vamos lá, o Alfa, Yankee, Papá, é uma aeronave que está no pátio 3, e ela quer reboque agora para o portão 08 do pátio principal, é isso? Afirmativo, do pátio 3 para o portão 08. Gente, papai, então vai aguardar no pátio 3. Esse portão 8 ainda se encontra ocupado, ok? Afirmativo, obrigado. 2594, decolada 51, controle 2018. 208, grato. Salvador é o 3P5514, decolou, está na sua escuta. 3P5514, contado radar, suba 130, voe conte. Autorizado 130, solicita nível 170, confirma na Proje Conde. 170, você vai ter que efetuar a saída pouca. Paciente, vai manter a conde, o 5514, mantendo o nível 130. O 3362 está no localizador. 362, chame Torre 1895. 1895. Decidiu relocar o senhor para a posição 03. Por gentileza, inicie o reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Papá. Afirmativo, Yankee Papá, mudança de portão para o gate número 3, iniciando, obrigado. Afirmo, senhor, só que o senhor deverá permanecer no pátio 3 e me chamar quando pronto para ingresso no pátio principal, ok? Afirmativo, aparecerá para ingresso no pátio principal. E quando baixar de trabalho? 2015, reportará, 5362. Baixado travado e visual, 35362 e LS10. Livre 5362, está autorizado pouso pista 0, vento variável 19. Livre pouso na 10 para o 35362. Capitão Lock, passarela 2223. 2223, chame Torre 1895. 1895, passarela 223, bom dia. Bom dia. Bom dia, Santos 153 para o Galeão, com informação para o A direita, solo 1 decimal 9. Lebrão 2, zona 9, 3, 62. Torre Salvador, passarela 2223, expansão final no 0, baixar, checado. Passarela 2223, Quinhão no 0, no 5, cheque vem agora de pista livre. Baixar, checado, 2, agora na pista livre. 6570, autorizada para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Acrobatic 58, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1, correção, controle 120 decimal 8, aciona 5505, Absa Cargo 6570. Salvador para Recife, decola da 190, com curva esquerda, a Perolite 58, sobe para o 350 na Puca Caju, 208, acionará 5505. 5505, cotejamento correto, a pista cargo 6570, passo 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, a pista cargo 6570, grato. O Alfa Yankee Papá pronto para ingresso no pátio principal? Afirmativo, pronto para ingresso no pátio principal. Até o portão 3 autorizado, chame ao término Alfa Yankee Papá. Afirmativo, vou voltar ao término no gate 3, obrigado. Tape 5362 é o solo? Ok, na sua escuta, livrou. 5362 autorizado Alfa e Juliette, observará um tráfego da Azul sendo rebocado até o portão 3. Quando com segurança, curva à esquerda, ingressa no pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, trip 5362. Ok, consciente, Alfa Juliette, vai estar atento à aeronave sendo puxada, a ingressa para o pátio 3, visual com sinalizador, 5362. Canto 3153, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 190 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5476 no transponder. Canto 3153, correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento. Passare 2223, solo 0900, libera direito, chame solo 1219. 209, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, passare 2223, livrou. Passarela 2223, bom dia, táxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador 2223. Repito, 5594. Repito, 5594, solicita direto Aracaju e atenção ao nível 1-170. Ok, eu já estou direto Aracaju praticamente. 170, estou aguardo. Center. Alfa e Alfa. 305, segundo gramado. Então, 3153, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi. Paulo, Salvador, bom dia, o Mike, Tilete, X-Ray, Mike, Tilete, X-Ray, Fox, Brasil. De reboque aqui do pátio 3, posição número 2, até o pátio número 9. Anda do pátio 3 pro gate 09 do pátio principal? Positivo, positivo. WAP 6570 na escuta? Afirmativo, na escuta. Estimado para início, pushback, na mesa no pátio? 10 minutos, 1 a 0 minutos. Gente, Mike X-Ray Fox está autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal, agilizando na medida do possível. Ok, agilizando a discussão, obrigado. 3153, 181 a bordo, alternado Campinas, 3 horas e 26, para táxi. SAM 3153, táxi via Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 015, um bom voo. Índia 3295, boa, tá 3153. Para apontar 3153. Do 3 da linha, coloca a tira 10, vem com calma. Já colocamos essa 3153. Mike X-ray, Fox está livre, ingresso no pátio principal, fim é número 9, reporta no término. Positivo, senhora. Está livre, então, para a entrada no pátio principal, né? Afirmo, afirmo, agilizando por gentileza a liberação no pátio 3. Ok. O APSA 6570 vai tentar a nave sendo rebocada retaguarda após a passagem da mesma, acordando com a equipe de solo, livre acionar, reporta táxi. Após a aeronave rebocada, com em coordenação, está livre o push para o APSA 6570. SAM 3153, decola outro 1, chame agora o controle no 208. 208, 08, aterrando 3. Salvador, tá 3153, bom dia. Bom dia, tá 3153, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, tá 3153. Quais são as instantes para iniciar o número 2 do setor, aeronave da Gol no portão 10 já autorizada e a aeronave da TAM sendo rebocada para o 09 já agora no através de linha 12. Na minha escuta, aguardando por gentileza. Alô, é o Gol 96, está confirmando o autorizado o funcionamento do Gol 96? Confirma chamando o solo, aeronave chamando o solo. Tá bom, no 642, está confirmando, está autorizado o funcionamento? Afirmo, no 190, autorizado na porta ataque. Obrigado. Zona 53, Roy Bridge. Bridge é presente, tá? 3153. controlado na casa 670 para o saque. 30 autonomia, 3 a bordo, Natal, alternado. APSA 6570, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Via pátio, Índia, torre 1895, no 0 no 5. Obrigado, senhor, bom dia. Salvador, igual a meia parte para o táxi, 576 a bordo, autonomia 307, até Natal. 642 atentando aeronave no término do reboque no 09, após prossegue táxi via Pátio Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Pátio Índia 1895, no 0 no 5, obrigado, 642. 804, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, iniciando o táxi agora a partir do portão 10, após a mesma livre acionar, reporta táxi. Prossiga, Mike X-Ray Fox no término. Cliente, um bom dia, frequência livre. Muito bom dia, nossa casa 6570, posso dar um passeio da 10, pronto, decolagem. Abissa 6570, linha decola, cabeceira 10, vento calmo. A linha decola, pistão 10, momento da nossa casa 6570. Prezando 53, chama Centro Recife, frequência 1251, alterno no 3325. 1251, alternado no 3325,